Bem-vindos ao podcast Caneta e Walkman. Estamos iniciando os trabalhos aqui em 2021. Já virou rotina nesse podcast a gente gravar sem o Vitor, né, Rogério? Fala aí. Pois é, né? Ele tá fugindo da gravação, abandonou. Aí extraiu o movimento. E agora o Beto, que ele já não é nem convidado mais. O Beto já é figura carimbada aqui no podcast, que tá aí com a gente hoje novamente. Fala aí, Alastor. E aí, parte integrante já não pode ser vendido separadamente. Justo. Cara, esse ano ele já começou com tudo, né? A cena metálica foi abalada com a notícia da morte do Alex Lairo, que era, assim, ficou super conhecido com o Children of Bodom, mas que também teve passagens importantes por outras bandas. Eu nunca fui um cara muito chegado em Children of Bodom, não, assim, não sei vocês podem até falar aí, mas eu reconheço a importância que o Children of Bodom teve, assim, porque eles meio que deram uma inovada numa época em que tudo era meio que ou cópia do Pantera, ou virando New Metal, ou sei lá, deixando o metal de lado, né? A gente sempre falou aqui dos discos de Doom e tal, que as bandas começaram a migrar pro gótico ou outras coisas do tipo. O Children of Bodom pelo menos era metal, parecia aquele Stratovarius com vocal rasgado, mas enfim. É bem bonitinho, né? Bem Bem melódico. o Victor. É. Não, eu não acho que o Vitor goste de Children of Bodom também, não. Não, eu também acho que não. Mas é importante dizer que o Children of Bodom foi a porta de abertura para muita gente migrar para o metal extremo na sequência, né? Não sei se por conta do vocal rasgado, não sei exatamente por quê, se era por conta de uma imagem mais agressiva, mas assim, eu me lembro que aqueles discos da capa azul, verde e Tem vermelha, laranja, é né? o Hate Crew, Vermelha. Hate Breeder, Follow the Reaper, aquela era ali da virada dos 99 dos Eu tava até 2000. tentando lembrar que disco que eu conheço, mas aí tudo tem a mesma cara, Eu né, só mano? lembro da Só muda a capa cor. azul. Pois é, todos os discos ali têm a mesma capa, né? Só muda a cor. É a mão pra lá, do jeito Eu só lembro da capa azul porque todo mundo tinha a camiseta daquele disco, então, mas eu nunca e tal. parei para prestar Verdade, cara. atenção. Era uma epidemia mesmo, aquela camiseta, cara. Cara, eu nunca dei muita bola pra essa banda, não. Eu lembro que todos os riffs de guitarra meio que pareciam, sabe aqueles efeitos de espadada que você dava no videogame? Fazia pão, pão, pão, pão. O som de guitarra me lembrava esses Que esse tem. cara tá arrumando? Quando o Aladdin batia a espadinha dele e o carinha defendia que uma espada batia na outra, fazia um pão. É, eu não sei. Eu tinha a impressão de que o Children of Bodom não parecia com isso. Mas não estamos aqui para falar mal O também, né? Children of Bodom é bem acessível, né, cara? Assim, eu acho que além de ser ele ter aberto portas para quem para conhecer mais banda de metal extremo, é aquele tipo de banda pro cara que não aguenta metal extremo de verdade, né? Então, assim, o cara não suporta ouvir uma coisa mais houseira ali, então fica nesse meio termo entre o. Tem uns vocais rasgados ali, uma temática toda, mas assim, o som é super feliz e melodiquinho, né? Todo virtuoso, porque o cara realmente tocava Cara, muito. tocava pra caralho, é. Também não cabe no meu gosto, não, mas assim, eu entendo a importância que tem pra essa galera que não consegue ouvir uma coisa mais extrema e acha, né, uma barulheira desenfreada ali já fica demais. Mas tem que existir esse tipo de banda também, mas pra mim, pô, assim, não rola, não. É, pra mim também não rola muito não, mas como eu disse, é uma banda que abriu muitas portas para as pessoas irem ouvir coisas mais extremas depois. Então, eu imagino que muita gente que ouça esse podcast tem algum passado de carinho, uma relação afetiva com o Children of Bodom. Fui bombardeado por postagens de pessoas lamentando a morte do Alex Lairo, que morreu novo pra caralho, né? 41 anos. Super novo, né? Pois é, praticamente a idade de todo mundo aqui, né? A minha idade, praticamente. Então, e aí você lembra dos discos? Naquela época que os discos estavam sendo lançados, não eram discos que eu ouvia, mas eram os discos que faziam sucesso na época. Né? Então ele tava gravando com 19, 20 anos de idade. Era, porra, moleque prodígio, apesar de tudo, né? Porque, assim, você ouve mesmo hoje em dia, você dá pra sacar a técnica que o cara tem ali, que é um troço Não, muito exatamente. acima das bandas que a gente ouvia ali na época em relação à técnica, virtuosidade e tal. É, mas o Alex Lyle começou cedo também a tocar, né? Ele começou quando ele era bem criança ainda, né? Então, quando ele chegou ali pelos 19 e 20 anos, ele já tinha bastante técnica, né? Então, justamente, eu até tava comentando com o Beto uma outra vez em off, assim, que os discos das bandas que eu gostava mais, eles foram lançados quando os caras tinham no máximo 25 anos, assim. Essa é meio Eu que a sempre falei, regra, cara, né, cara? metal extremo tem que ser feito por moleque de 23 anos, tá ligado? Tipo, você vê os melhores discos do Bathory, você vê o Mayhem, o Emperor e tal. Cara, mas depois do 25 é só ladeira abaixo, né? Cara, o metal extremo ele só é bom quando ele é rebelde. A rebeldia só existe na juventude. Você vê que os caras ficam velho, vira tiozão. Nem só o metal extremo, não. Acho que o metal em geral, o rock and roll em geral, ele vem nessa pegada de, cara, é quando você faz, quando você tá mais fudido da vida. E quer bicho mais fudido que adolescente, ele quer arrebentar tudo, não é verdade? Aí depois você fica velho, fica tomando Toddy, Yakult, né, criado na sombra, Ressaca dura 3 ressaca dura dias, três né? dias, sabe? Aí Tem você que gastar dinheiro com o filho, comprando ficar fralda. pagando boleto. Sabe que ir pro cemitério já é um negócio que os caras vai falar, você tá velho pra isso, só quando você morrer. Então, assim, cara, muda totalmente, muda a cabeça, muda a composição. E aí os caras aprendem a tocar, e o que é pior, aí os caras começam a tocar legal, não faz Não, é, barulheira, entendeu? exato. Começou a tocar no tempo, é foda, né? Muda a coisa. Três tocando a mesma música não dá, cara. Queria falar sobre o lance do Vitor estar ausente aqui. O Vitor, ele meio que deu uma desanimada de podcast. O Vitor, que é o nosso chefe, né? O nosso patrão. Ele que é o idealizador do Caneta e Walkman. Ele que é o cara que geralmente edita os episódios. Bom, pelo menos todos que ele tá, né? Os que ele não tá, sempre eu que edito. Enfim, não sei qual é que foi. O Beto que tá com uma visão meio externa disso. Deu uma desanimada porque, cara, o podcast estagnou total, assim, as pessoas não ouvem. Virei pro Vitor, assim, eu falei, cara, é que, sei lá, talvez aqui na Europa a gente esteja levando o troço da pandemia mais a sério, assim. Porque a impressão que eu tenho é que no Brasil as pessoas meio que começaram a ouvir menos, ou estagnou, quando todo mundo começou a tratar a pandemia como troço que já tinha passado, assim. Quando eu vi que os stories da galera começaram a ser no bar novamente, aí as pessoas pararam de ficar em casa e não estão ouvindo mais. Não sei qual que é o lance. Mas é assim mesmo. Cara, você acha que alguém ia ficar, vai ficar ouvindo podcast no final do ano, no Natal, Ano Novo? Natal, Ano Novo, tava todo mundo na praia, tava todo mundo. As praias aqui estavam lotadas, a galera se lixou pra pandemia. Cara, isso é muito Pra maioria triste, assim, do é. povo brasileiro, acabou, não tem mais a pandemia. Então é normal ter uma queda, né? Infelizmente é algo triste, cara, porque a gente tá aí passando. Chegando quase a 200 mil mortes já pela É. pandemia, e o pessoal, aparentemente, É, ninguém só tá ligando, né? estatística, Não né? tem. Parou de ser tragédia já, infelizmente, assim, na cabeça de muita gente. Eu vi até que teve uns figurantes aplaudindo o presidente na praia, que porra é aquilo, bicho? Ah, tem de tudo nesse mundo. Não, aplaudindo ele na praia, dizendo que o Brasil tá quebrado e que ele não pode fazer nada. Porra, renuncia, Pois é. bicho. Vai se Você é o fuder. presidente, você não pode fazer nada, então Tá fazendo o que que lá, eu vou né? fazer? Tá fazendo o Vai que? se Sai fuder, né? fora, mano. Não, Vai se fuder, o sujeito. Enfim, já estamos aqui há muito tempo falando. Então, ó, para quem quiser que o Vitor volte, nem para ser motivo de piada, ele falando as besteiras que ele fala aqui. Brincadeira, Vitor, você sabe que a gente gosta de você. Eventualmente a gente não gosta muito do teu gosto musical, mas aí é porque você apela também, né? Inclusive, vou falar do Benighted mais além aí, viu, Rogério? Ah, do Pra Benite de gente novo. retomar o assunto da semana passada. Mas vamos começar aqui, já estamos aqui há 10 minutos falando. Tinha algumas erratas que ficaram. A Tatá, ela me corrigiu, ela falou que no episódio do The Gathering, que eu falei que não sabia se o The Gathering tinha tocado no Brasil com a Anika. Eles tocaram em 2006, bicho, em março. Eu fui ver, cara. 2006 em março foi quando foi o show do Candlemass, que o Avenged Sevenfold abriu e tal. Eu falei, cara, por que que eu não fui nesse show também, saca? Mas aí eu tava lembrando, porra, a pobreza tava foda. O show foi tipo numa quarta-feira. E, cara, pra eu ir no show do Candlemass, eu tive que inventar uma desculpa mirabolante pro meu pai me arrumar dinheiro pra passagem, enfim. Eu falei, porra, faz sentido. Mas enfim, vida que segue. E hoje, como já falamos aqui, alguns minutos do Alex Lyre, que vai ser o cara do qual a gente vai falar a maior parte do episódio. Eu, pelo menos, na minha concepção, esse para mim é o disco que é o auge da carreira dele, né? Não é o disco dele, não é um disco idealizado por ele, mas é um disco que ele entrou e ele fez uma grande mudança, uma grande diferença ali. A gente pode falar sobre o passado e o que veio depois desse disco na história dessa banda, que é o Nihil do Impaled Nazarene, né? Porra, as pessoas devem falar Impaled Nazarene, mas vamos falar num bom português aqui. Impaled Nazarene. Impalé de Nazaré. A gente tá falando aqui que o Alex ele teve essa influência para a banda e tal. Geralmente a gente sempre começa com o Rogério apresentando as bandas, mas eu acho que o Impaled Nazarene é uma banda que dispensa apresentações, em especial porque no episódio do Beherit a gente já falou pra caralho sobre eles, Isso é né? Então quem verdade. não ouviu, volta lá. Banda de black metal finlandês. Vamos já direto ao assunto aí. Beto, fala aí sobre Unihill e tal. Cara, o Nihil, assim, até inclusive a banda essa semana, numa homenagem ali, eles fizeram um post a respeito disso, do álbum Nihil e da morte do Alex. E inclusive eles dizem ali naquele post que realmente o álbum teria soado totalmente diferente sem ele. Então eles têm essa consciência e fica meio que óbvio que ele chegou e não foi aquele cara pra fazer umas bases que alguém compôs ou seguir o que eles faziam ali no Rapture, que foi o anterior. Então ele realmente há composições dele ali. Lógico que a gente não sabe qual que foi o acerto entre as partes, assim, até onde você pode compor do teu jeito e do nosso para não perder a essência e tal. Mas o álbum, assim, realmente é diferente de tudo que eles já haviam feito anteriormente, né? Principalmente pela questão dos riffs, tem mais mesmo uma base melódica, isso é inevitável. De uma certa forma, eu acho que o Nihil, ele, por ser mais acessível, até então o álbum mais acessível do Impaled Nazarene, antes dele, eu acho que ainda assim, pois a banda passou a ser conhecida também por algumas pessoas que não tinham contato ainda. Uma por ter ele, que era um cara que já tinha, né, o seu nome. E também pelo som em si, que é mais acessível, tem muitas bases mais melódicas e foge um pouco daquela rispidez costumeira ali. Apesar de, se você pegar a questão, a parte de letras e tal, continua a mesma coisa, super agressivo. E o contexto em geral não mudou, Sim, né? Mas sim. assim, é um álbum fora da curva até então. E eu acho que os álbuns que se seguiram ao Nihil, eles tiveram uma tendência a serem um pouco diferente do que eles fizeram no começo. Tem um pouco mais de melodia se você pegar os álbuns posteriores, mesmo sem o Alex. Sim, que até então eles tinham um guitarrista só, geralmente, Uhum, né? E a exatamente. partir do Nihil eles viram o que que significava ter um segundo guitarrista. E tem um caso muito curioso aqui, falando em ter dois guitarristas, que no disco seguinte, né, que foi o Absence of War Does Not Mean Peace, ele foi substituído pelo Timo. E o Timo ele morreu quando ele caiu numa ponte em Helsinki lá no começo dos anos 2000. E até hoje ninguém sabe direito se foi suicídio ou se foi um acidente, porque ele Caramba. tava bêbado pra caralho quando rolou isso. Mas o curioso é que o Timo, ele tocava no Thy Serpent no meio dos anos 90. E quando o Timo saiu do Thy Serpent, o cara que substituiu ele instantaneamente foi o Alex Lyre. Foi. Ou seja, o Lyre substituiu o Timo no Thy Serpent e depois o Timo substituiu o Lyre no Impaled Nazarene. Eu achei isso uma história meio curiosa, pensando que os dois estão mortos No hoje em Thy dia, Serpent, né? eu acho que eles nem gravaram, né? Não, não O chegaram a Alex gravar Lyre não chegou a nada. gravar nada, né? Não chegaram a gravar nada. Mas é uma grande banda também, gosto bastante do Thy Serpent. Sim, é totalmente diferente né? Tem uma cade É bem cadenciado, tem. Tem mais a cara do black metal sueco, né, Muito. do que necessariamente do finlandês, né? Com Justamente por certeza. isso, eu acho que. O Beto falou aí, né, que o Nihil foi um disco que meio que abriu as portas do Impaled Nazarene para outros públicos, ou meio que ampliou. Mas os caras já tinham um reconhecimento no Brasil naquela época, assim. Eu, pelo menos, lembro que a gente já gostava desde antes de 2000, né? Eu lembro que eu comprei o vinil de você em 99. Ah, o vinil verdade. Que já tinha sido lançado pela Hellion Records. Exatamente. Que era o Suomi Finland Perkele. Né? É. Que, na verdade, eu acho que dos álbuns deles é um dos que eu mais gosto. Eu me lembro. Eu confesso que o Nihil foi um álbum que eu não ouvi muito. Eu acho que... Principalmente devido à grande polêmica, né? Que a gente vai comentar isso. Uma certa música dito, deles, né? Então... Sim. Os caras ficam cavando polêmica, né? É, mas tem que ser, bicho. E é pra gente cavar polêmica, falar merda e xingar o Victor. Tô brincando, Black Metal é isso aí. Mas enfim, né? E é uma banda que eu lembro bastante, assim, daquela época, né, da nossa adolescência. Inclusive, esse álbum aí, eu comprei ele na época, usado na galeria por 5 conto o vinil dele, sabe? Tipo, foi... É. Na época, eu acho que era barato, né, 5 reais um álbum. É, era barato. Era um barato. Vinil, né, mesmo pra 99, É que, né? Cara, eu lembro que a Devil Discos, quando eles estavam falindo lá na galeria do rock, todos os discos do catálogo da Devil Discos, eles colocaram à venda por 5 reais. E eu comprei muita coisa deles... Tipo, lacrado mesmo, assim, zero bala. Vinil nunca tocado. Void Terra Firma do Defiance, o Cross the Sticks do Sinister. Os caras tinham um catálogo respeitoso, assim, de metal extremo, hardcore em geral. E, cara, 5 pila, né? Numa época que o CD tava custando 15, 20. Muita gente abriu mão dos discos, né? Muita gente abriu mão e... Ah, CD é mais legal, o som é melhor, aquela vibe ali. Muita gente vendeu coleções e coleções de discos porque achou que aquilo não serviria de mais nada, né? Lê do engano, né? Foi nessa época que eu comecei a colecionar disco. Porque ou eu comprava um CD ou comprava 4 vinis. É, não, eu também. Naquela época, cara... 10 reais no Melissa, 10 reais no Don't Break the Oath. Tudo, assim, de gente que... Capaz mesmo que eu quero isso aqui. Pagava 10 reais no disco pra você ver como o mundo dá volta. Cara, né? Aquela prensagem que a gente tem do sarcófago hoje em dia, quanto que vale, Beto? E quanto que a gente pagou na época, assim? Tanto o meu Inri quanto o teu, que é o da primeira prensagem, com encarte e tal. 3 por 15 na Cogumelo? É, então. Um troço bizarro. Eu lembro em posse do sebo que tinha, do quanto era barato os discos que tinham lá, né? Tinham vários discozinhos lá que você olhava, tipo, 3 conto, 4 reais, né? Galera vendendo. Hoje em dia, tipo, ninguém vai vender um disco assim barato, né? Tá tudo muito caro, né? Virou uma coisa de coleção. E com a opção do cara hoje ter o acesso da internet, pesquisar muito fácil, mesmo que ele for leigo no assunto, ele põe ali, de repente baixa lá no Mercado Livre, ele fala, oh, como assim esse disco vale 200 reais? Aí ele acaba indo na onda, e aí ele vende na bizarro. Onda o cara que não tem conhecimento, sei lá, de um primo que morreu, seja lá como for. Ele vai na onda e ele fala, pô, se o cara tá vendendo 200, eu pedi 220. E aí isso aí vai inflacionando, e aí vira essa putaria que tá o... Não, e é foda, né? Porque, assim, os preços eles estão altos, mas não significa que ninguém tá pagando alto pelo disco, não, sabe? Porque ninguém tá comprando. Assim, eventualmente tem gente que compra quando sai um preço mais justo, mas eu tava vendo no Discogs a prensagem do sarcófago, 200 euros a mais barata. Quem que paga isso num disco? Ninguém vai pagar, bicho. Na verdade, até aparece um ou outro, mas isso leva muito tempo. É muito tempo. É, vai ficar lá pra sempre. É, não é um mercado que vai rodar. Vai rodar o mercado do disco de 100 reais, de 120 reais. Essa aí a galera paga. Apesar de ser caro, se você pôr e ver o que a gente ganha, qual que é o salário mínimo e um preço de um disco custar 100... Sei lá, 120, 130. Os caras pagam, mas é porque a gente é fã demais e gosta muito. Mas, assim, ainda é um absurdo, né? Sim, Você vê é um absurdo mesmo. O que você paga num disco aí na Europa, o que a gente paga aqui. Cara, eu compro nos Estados Unidos pra entregar lá, depois vem pra mim. Assim, cara, eu economizo 60, 70 reais por compra. Por disco, Por disco. Então, assim, é um absurdo. Eu sei que o cara que tá vendendo aqui, ele tem que ganhar o dinheiro dele. Não vai fazer nada de graça, mas, assim... Cara, é um preço que se paga por viver nesse tipo de país que a gente vive. Mas assim, cara, não deixa de ser um absurdo, entendeu? Mesmo com todos esses pormenores. Sabe o que eu acho mais interessante nessa história toda, né? É que no fim, muita gente naquela época começou a se livrar, né, do vinil. Ah, que é isso da época do CD? E o vinil persistiu e o CD praticamente morreu, né? Eu acho que não tem ninguém hoje pois em dia. é. Eu não ouço ninguém. É que o vinil voltou com tudo, né? Não é que persistiu. O vinil, ele. Muitos discos que eu gosto, eles ainda não foram lançados em vinil, por, sei lá, N motivos. Uhum. Eu acho que tem alguns que nem tem planejamento de serem relançados em vinil. Mas, cara, o vinil voltou com tudo. Hoje, pelo menos, eu vou nas lojas de disco aqui e CD é coisa de lado, assim. As pessoas não ligam muito pra CD mais, não. Mesmo porque o público de CD é um público que hoje em dia se contenta com o arquivo digital. Exatamente. Agora, o público de vinil mesmo vai ser sempre o público de vinil. É o cara que quer ter o disco, quer ver grandão, quer ler as letras. Né? Você sabe o que é engraçado? Que assim, as coisas vão de acordo com o momento econômico e tudo mais. Porque assim, você fala que aí você praticamente não encontra CD mais, né? Porque o vinil, ele é acessível e, não, obviamente... Você encontra. Então, mas assim, assim, numa menor escala, o CD é metade, né, do preço do vinil. Então... Mas, cara, é uma metade... Ó, eu vou te falar. O preço de um CD aqui, em média, é 10 euros. O do vinil, geralmente, é 20. Uhum. Aí você ganhou 15 euros por hora, bicho. Você trabalhou 2 horas, você compra um vinil e um CD, saca? Então... E assim, todo mundo trabalha bem mais que isso. E é um troço acessível. Uhum, claro. Então, mas olha como é engraçado. É engraçado que assim, aqui no Brasil, devido a essa inflação que houve nos discos, quem coleciona até morrer, sempre vai estar comprando, mesmo que seja um por ano. Sim. Que ele consiga. Mas enfim, devido a essa inflação que tem sofrido por parte da entrega, do preço da entrega tá, né, tá elevando também, questão de seguro, nas mercadorias se perdem, é toda essa zona que a gente sabe. O disco foi cada vez para no sendo... imposto na alfândega, eu dobro o preço também. Então, com o disco sendo cada vez menos acessível por conta do valor, o CD aqui, ele tomou um novo fôlego. Tanto é assim que a gente vê-se um ressurgimento do colecionismo do CD. Tem a Black Metal Store hoje, ela lança a coleção completa das bandas. Tudo assim, uma atrás da outra. Porque tem um público muito maior para CD aqui do que para disco. O cara não tem, às vezes, 150 pra bala dar... Bala na agulha pra comprar no disco, né? Cara. Aí ele fala, foda-se, eu vou me contentar com CD. Eu, como colecionador de vinil, eu não consigo ficar comprando tudo que eu quero em vinil. Aí, vez ou outra, pô, eu quero ouvir aquilo lá. Cara, vou lá e pego um CD de 30 conto. Porque quem que suporta? É. Quem que suporta ter uma coleção que você vai pagar 150? Cara, sai 20 CD que você gosta ali numa semana. Pô, velho. Você vai comprar isso em disco, quanto você vai gastar por mês? 4, 5 mil reais? Não tem condição. Então, assim, tem um ressurgimento do CD aqui, e eu acho que muito tá linkado ao preço também. Porque, assim, os licenciamentos estão saindo aqui na média de R$35. Eu acho que o Kraft, eles relançaram a discografia inteira do Kraft. Então, assim, caralho. Coisa que, assim, se você for comprar um CD importado aqui, já é quase 80 conto. Entendeu? Então, assim, as gravadoras estão começando a ver um nicho ali. Quando eu tive lá na Cogumelo, eu falei com o João, eu comprei no dia lá o disco, que obviamente não era deles, era de outro gravador. E aí eu falei, João, e os discos, vocês não pretendem relançar alguma coisa? Ele falou, cara, o que dá dinheiro pra mim aqui é CD. Não tem como. Pois é. Os relançamentos da Cogumelo, eu relanço, sei lá, o The Mist, né, essas bandas clássicas ali, o Sex Trash, eles saem tudo que eles prensa vai sair. E aí o vinil, cara, é totalmente diferente, é um ou outro que vai comprar durante a semana, entendeu? Mesmo que seja mais barato, sei lá, um nacional, a 100 e pouco, que é a média de um vinil feito aqui. Então, assim, ele falou, cara, pra mim o que vira aqui em dinheiro é CD, o que mantém a loja é CD. Então você vê que paradoxo que a gente tá, a gente vai... Ninguém mais quer saber de vinil, vai pro CD, dali a pouco volta pro vinil, dali a pouco a economia te faz ir pro CD de novo, você vai, né? Dali a pouco a gente volta pra fita cassete. E que, cara, inclusive, cassete voltou. Tá bombando aqui na Europa. Tá bombando. No Brasil também, tem muito lançamento acontecendo aqui em fita cassete, mas aí eu acho que é mais por nostalgia mesmo, não é por questão de valor, não, porque assim, o preço, o custo pra produzir não é tão não baixo. É baixo, né? Então, Não, não tem porque não fábrica tem mais no fábrica, Brasil, você praticamente total. não tem fábrica. Então, assim, ela voltou. Eu tenho umas fitas cassete aqui numa caixa de sapato, mas ok, né? Ela voltou por puro saudosismo. É, isso aí é Sim. por saudosismo É. mesmo. Mas, Não, assim, eu acho muito legal também. a fita cassete eu acho o hype errado hoje em dia, assim. Não, pra mim não, não Ó, gente, se alguém quiser uma caixa de fita cassete, eu tô vendendo por R$ 1.000. Então... Já que Cara. tá na hype, eu não tava sabendo Não, disso. Eu vou quando eu deixar aqui tava até. vendendo meus discos, cara, eu peguei todas as minhas fitas que eram gravadas, né? Tipo, cara, joguei fora, bicho. Não tinha o que fazer, assim. As fitas originais eu mantive. Mas, porra, fita Inclusive, eu gravada, tô bicho. aceitando doações. Se tiver fita aí que vocês não querem, demotape, é comigo, minha. Pode dar aí que eu escuto, eu rodo as tu na bica, É, de se não boa. servir, a gente faz um chá de fita, né? Saímos do assunto por 10 minutos aqui. Voltando ao Nihil. Já nem sei mais o que falar sobre o Nihil. Não, brincadeira. O Nihil ele foi lançado em CD no Brasil. Eu acho que foi pela Encore Records. Que ele vinha com o Motor Pimes de bônus, né? E o que é engraçado, porque na gringa, o disco que foi relançado com o Motor Pimes de bônus foi o Suomi Finland Perkele, que é o, sei lá, eventualmente o disco mais conhecido deles no Brasil, justamente por ter saído em vinil pela Hellion Records. Eu acho que os primeiros também saíram, pelo menos eu lembro do Tall Compte em vinil, versão nacional, mas não era tão fácil de achar quanto o Suomi era. Suomi, eu acho que foi o meu primeiro vinil. Comprei do Rogério ali, Pois 98, é, sei se lá. você bobear, acho que foi 99 que você comprou esse vinil. 99, É. Como eu sempre falo aqui de capas de disco, não vou falar sobre a capa ainda não, mas vamos falar sobre o logo do Impaled Anzarene, que poucas pessoas percebem, mas que a letra A do Impaled e as letras AR do Nazarene formam uma moto, velho. Tipo, é um chifre, né, com umas cruzes invertidas, mas é um eixo de uma moto visto de frente, tipo É um guidãozão, guidon, né? assim, a roda é uma cruz Chama invertida, né? guidon? É um clássico, É, né? o Eu acho cara é que ele, clássico, na todos os verdade, logos, né? assim, tem um... E ele é bastante legível, ao contrário de muitas outras bandas e tal, em especial as bandas que surgiram na Noruega. O que é até engraçado, porque no começo o Impaled Anzarene punha lá na prensagem dos discos dele, não vendemos para noruegueses, uns lances assim. Tinha essa rixa Noruega versus Finlândia, e eu acho que a Suécia era mais próxima da Noruega nesse sentido, mesmo porque muitas bandas norueguesas foram gravar na Suécia, mas a Finlândia ela tinha um lance meio separatista ali. E eu achava isso muito engraçado. E uma das características dessas bandas finlandesas é esse patriotismo finlandês. Eu acho que o Impaled Anzarene é a banda que mais representa isso, não só no Suomen Finland Perkele, como no Pro Patria O Finlândia. mais interessante dessa história toda é que tinha toda essa história aí com a Noruega e depois, numa entrevista, eles foram afirmar que eles não tinham absolutamente nada contra os noruegueses e etc. Eu acho que é sempre o tom, né, de gente que tem um certo viezinho igual do Lute, né? Porque primeiro o cara coloca lá, pô, a gente odeia a Noruega, depois o cara diz, ah, não, peraí, dá rolo. Ou, não, a gente não odeia os noruegueses. Cara, decida-se, né, colega? Cara, eu acho que o Mika Lute, na verdade, muita gente não saca. Pelo teu comentário, assim, eu até pensei que eu acho que muita gente não se liga, às vezes, que o cara é um fanfarrão, velho. Então, assim, Ele é o mais porra louca é de um porra todas, louca, né? então é tipo Um assim. alcoólatra Ele total. não é, tipo, ele é um cara que ele faz as letras ali esculachadas, tem umas letras muito, muito agressivas, e muitas vezes nem às vezes assim, convém com o que realmente ele pensa. Ele tá fazendo aquilo lá porque ele é esculachadão, e é o jeito dele. Eu acho que tem, se você pegar algumas letras do Impaled Anzarene, tem até um humor negro ali embutido ali, várias vezes, tem várias Tem, vezes. sempre Então, teve. assim, ele é um cara que, cara, tipo, eu acho que ele é o cara do sexo, drogas e rock and roll mesmo. Ele quer, tipo, caguei, mano. Se eu falei negócio hoje, eu falei outro. Eu acho que até tem um lançamento deles, que eles, eu não lembro, dos primeiros discos, que tem lá, assim, ó, não aceitamos nem cartas, da Noruega. Então, é tipo assim, cara, você vê que, claro, era um negócio de adolescente, talvez tinha um fundo de verdade, mas assim, você vê que é um negócio aleatório, velho, pra causar, né? Eu acho que é um cara meio bombarrão, cara. Não sei, não, velho. Esse cara, pra mim, assim, o diálogo dele, tanto com a entrevista também que ele deu pra Whiplash, depois falando da música Zero Tolerance. Pra mim, esse cara, assim, cara, desculpa, ele parece o nosso pseudo-presidente aí, cara, porque ele é um cara que vai lá, fala um monte de bosta, depois ele volta atrás com o negócio e você não entende porra nenhuma, cara. Eu não entendo qual é desse cara, velho, sério. Não, mas vamos lá. Louco. Já que você levantou a bola da Zero Tolerance, é uma letra que fez o Impala de Nazarene ser cancelado, né? Cultura do cancelamento. Mas você vê alguns sites, tipo Last FM, até bloqueou a página do Impala de Nazarene lá, você não tem acesso. E eu acho que é menos por homofobia e mais por apologia ao estupro que essa música supostamente faz. Ele tem apologia ao estupro, né? Ou seja, não tá nada diferente de assistir um pronunciamento do presidente pela televisão. Exato. A diferença é que em vez de falar de Deus acima de tudo, ele fala sobre a humanidade abaixo do bode. É, pois é. É, mas porque agora, o Alex, pensando por esse lado, se você levar o black metal ao pé da letra, e ele fala sobre satanismo bode, velho, ele vai ovacionar tudo que é do bode. Então vamos estuprar todo mundo, vamos estuprar até bode, entendeu? Nessa linha, assim, já que a gente tá falando de letra, a música que vem depois da Zero Tolerance, que é Assault the Weak, ela também tem essa mensagem de, nós somos a elite, quem não tá com a gente que se foda, vocês são fracos e a gente vai te dizimar, assim. Mas muitos podem dizer que essa mensagem ela é anti, sei lá, inclusivo ou qualquer coisa. Mas a real, bicho, que a mensagem do black metal é essa, saca? Nós somos a elite e foda-se o resto. E se você tá contra a gente, você vai se fuder se eventualmente a gente triunfar, assim. Mas, cara, que isso, desculpa, é contra, cara, a moral cristã, fazer... isso é contra o... Não dá, cara. Não, bicho, não dá. Mas o black metal é isso. É isso. Isso não é contra a moral cristã, isso é aliado justamente ao que tá sendo a suposta pseudo-moral cristã que a gente tem hoje. Não, mas seria, cara, contra eles também. Quer dizer, cara, pega pra ler a letra da música Zero Tolerance. Você não só tem apologia ao estupro, que é um negócio... Não, é hediondo, né? Grave, ainda mais com tantos casos que a gente tá tendo ultimamente. O cara ainda tem um trecho da música no qual o cara escreve Monkey fucks monkey, punishment is AIDS. É como se, tipo, a AIDS fosse um problema só dos homossexuais, né? Tipo, como se pessoas hétero não pegassem isso, né? Essa doença. E o cara vem falar de coisa tipo fuck you inferior rights. E, meu, é surreal, cara. Não comporta, mas... Na verdade, eu acho que isso aí foi inspirado, porque, assim, estão levando muito pro lado muito sério do negócio. Eu sei que tem toda a seriedade, mas, assim, eu acho que... Não sei se vocês já assistiram um filme pornô que chama Planeta dos Macacos, X-Ray. Já assistiram, não? Eu acho que ele assistiu aquilo lá, velho. Não tem nada a ver. Eu acho que ele é baseado naquele filme, entendeu? Foi, tipo, é só um momento do cara ter visto. Às vezes inspirou a letra, mas ele... Cê procura aí pra você ver, tem a versão pornô do Planeta Mas Macaco. Então, a questão é que ele deu uma entrevista, né? É, assim, eu não acho que o Impala de Nazarene é uma banda que se leva tanto a sério. Ele deu uma entrevista pra... O que ele falou nessa entrevista? Eu não tô sabendo. Eu também não. Foi em 2007, né? Na qual eles questionaram isso, né? Deve ter sido traduzido. Aí Flash, a primeira então, coisa, né, que ele diz é: eu estava pensando que essas coisas seriam esquecidas logo, né? Mas parece que eu estava completamente errado. Não entendo como é possível que alguns punks esquerdistas, tipo, cara, já não dá pra levar a sério, né? Tipo, tem um tamanho, influência e poder que pode cancelar turnês inteiros. Ok, né, cara? Você falou bosta, infelizmente acontece, né? Eles dizem que tal artista de direito, todos dizem, é verdade, vamos banir-los. O fundamento da União Europeia garantir liberdade de expressão e liberdade de religião. Já começou a confundir tudo aqui na entrevista, né? Aí ele diz que nos últimos 3 ou 4 anos, esses direitos básicos foram completamente destruídos na Alemanha, né? Como se os direitos à liberdade de expressão tivessem sido destruídos na Alemanha. E completamente destruídos na Polônia, né? Então, e ele pega a situação da Polônia, que é completamente diferente da situação da Alemanha, e mistura, faz uma comparação de laranja com banana. Eu falo, cara, esse cara tá louco, cara. Tipo, esse cara é a versão black metal do Bolsonaro. Desculpa, cara, esse cara tá pirando. Ele não sabe o que que ele tá Não, mas falando. aí eu acho que ele não se leva a sério, saca? Ele só tá querendo encher a cara dele lá, tocar e falar mal de tudo e todos. Porque, velho, se você for parar pra pensar, velho, se você for ver bem à risca, o Impaled de Nazarene é tipo a versão black metal do Cartman do South Park, tá ligado? Fala mal de tudo e todos. E assim, ou você acha o lance engraçado e tal, ou você vai entrar pela neura do que o cara tá falando na questão séria e vai falar, meu, não, não É, tem condição fato isso não, aí. cara. Totalmente Porque assim. esse cara deu essa entrevista falando sério, ele tem algum problema, Mas cara. assim, Desculpa. o teu comentário é pertinente, porque assim, na verdade, se você pegar. Cara, isso é fato absoluto. Se você for lá no primeiro disco do Impaled Nazarene, pega lá, vamos ouvir o teu Corpse Noise North, certo? E começar a debulhar as letras dele e procurar o que ele fala que ele odeia, você vai chegar na conclusão É que ele odeia tudo, tudo e né? todos. Tudo, Então, tudo. assim, se você quiser entrar na neura, se você quiser entrar na neura e falar assim, nossa, mas ele tá falando isso é contra tal, ah, isso. Cara, ele fala contra tudo e contra todos. Então, assim, é extermination, é goatfuck, é tudo que você puder. Detonar ali, ele detona. Cara, se você for fazer um compêndio ali sobre isso, você vai ficar louco. Porque assim, eu não acho que você pode ser um ser humano a esse ponto de conseguir odiar tudo e todos. Eu acho que, cara, tem muito É tipo a artista. letra do sarcófago lá da Hate, né? Que tem até. Cara. Do meio do nada o cara manda um I hate dogs. Você fala, porra, velho, odiar cachorro já foi demais, né? Não. Caralho. Cara, na letra I hate you, I hate me, velho. Então, assim, É. você vê que se aquilo ali tem um pouco de rebeldia, de adolescente mesmo, de ser foda-se pé na porta, mas, assim, é um contexto também de ser fanfarrão, eu acho, sabe? De falar, Sim, foda-se, total, eu acredito eu que vou sim. tacar isso no meu disco e eu quero ver que bicho que vai dar, vamos ver. E dá risada ali tomando os Jack Daniels dele lá, cara. E aí, se você for ficar, nossa, eu vou criar aqui agora um grupo pra gente Analisar as letras, aí entender todo o fudeu. conceito por trás. É lógico que assim, eu entendo totalmente o ponto do Rogério, porque assim, com certeza ofende, mas cara, o Black Metal nasceu é pra ofender, não é pra ser o contrário. Mas é que a questão não é a ofensa, né? A questão é a apologia a certos tipos de coisas, né? Mas eu acho que uma coisa que vale lembrar, né, é que o álbum foi lançado exatamente no ano 2000, né? Que na verdade eu acho que é o que marca aquele ponto de inflexão que a gente teve daquela bizarrice da década de 90, que a gente tinha que tudo era muito permitido, para 2000, que as pessoas começaram a fazer uma mudança, né, nesse tipo de coisa e falar assim, olha, cara, não é mais aceitável você, sei lá, fazer apologia a determinado tipo de coisas ou falar certas coisas assim, publicamente. E aquela coisa, a consequência do cara foi aquela de sempre, né? O cara foi, digamos, cancelado. É aquela coisa, né? Eu acho que um dos pontos, assim, que eu não gostei da entrevista que eu li dele foi que ele basicamente fala da liberdade de expressão e dos direitos dele, só que a liberdade de expressão e os direitos deles não foram violados, Sim. né? Isso aí foi as pessoas lendo essa letra, tipo, e falando, Sim, ah, não, olha, com certeza. Aqui tá a porta Tem da as rua, cara, consequências, porque a óbvio. gente não tá a fim de escutar esse tipo de coisa. Então, infelizmente, é uma coisa que ele tem que pensar, né? Mas eu acho que é interessante você ver que foi bem naquele ponto, né? Da mudança, né? Da década, né? Da década de 90 para a década de 2000. Terra A gente sem vinha leis, de uma né? década de 90 onde, É, terra sem cara, leis. acho que todo mundo lembra da televisão brasileira, né? Que era terra sem lei. Você tinha de racismo dos trapalhões até homofobia no Zorra Total, e era aquilo lá mesmo. E hoje em dia a gente tem um cenário um pouco diferente, né? Com relação à pessoa dele, ele é louco, né? Mas felizmente ele não é político, ao menos, né? No caso, assim, o Impaled Nazarene, ele tem esse lance de ser ofensivo, e não é só nessa questão. Tem inclusive uma música que não é desse disco, que é do Pro Patria Finlândia, que causou também um rebuliço na época. Muita gente tá achando a banda de nazista e blá blá blá, Sim. não sei se vocês sabem. Porque assim, o refrão é a música Câncer, é a 13ª música. O refrão é basicamente assim, ó, se você pensa que tem samba no seu sangue, de fato você tem AIDS, você está morrendo de AIDS. Sim. Então assim, muita gente tá lá, disgusting subhuman, assim, Sim. é um negócio que muita gente interpretou também como sendo uma letra nazista ou racista, né, por assim dizer. Então assim, realmente é um assunto que se a gente for querer debater, cara, a gente vai ficar aqui. Nossa, eu sou contra ele falar esse tipo de coisa. Mas assim, cara, realmente é pesado. Eu entendo totalmente o seu ponto de vista. É. Mas eu acho que a banda já nasceu assim, já nasceu com essa vontade de você choca por chocar e fazer uma piada e até onde você ofende alguém, né? A gente fica nesse paradoxo, nesse meio termo. É realmente, dá para entender, que realmente pode ser não, é agressivo contra certos tipos de pessoas que se sentem ofendido. E mas assim, cara, a banda tá aí, a banda existe aí, e se não fosse dessa forma, a gente nem estaria aqui debatendo isso. Eu acho que isso também é uma parte da banda. E eu acho que o Pois black metal é. nasceu para ser ofensivo, para Não, ser total. antimoral, anti tudo mesmo. Só que junto com Bicho, isso em Palio de Nazarene, no primeiro disco, tem som de galinha no meio. É tem. só o que. Vamos lembrar das galinhas cacarejando no tocão de Nós, Nós, Nós. Bicho, aquilo é maravilhoso. Assim, sem brincadeiras, eu acho que em Palio de Nazarene é uma das minhas bandas, sei lá, de cabeceira, assim. E eu entendo todas essas contradições e tal, mas eu acho que, sei lá, não levo tanto a sério assim, não. Mesmo porque eu acho que a banda não é para ser levada a sério nesse sentido. E eu acho que musicalmente, cara, porra, vamos falar especificamente sobre o Nihil aqui, que era um disco que, assim, eu ouvi bastante na época que saiu, assim como ouvia todos, mas eu sempre acabo voltando para os dois primeiros discos, né? Porque são, para mim, os grandes clássicos. Só que, cara, ouvindo novamente o Nihil hoje em dia, eu vejo ele muito mais próximo do black metal norueguês do que necessariamente do black metal finlandês. Eu acho que é justamente por conta dessas melodias que o Alex meteu no meio ali. Você vê que tem até uns solos que ele dá nome para os solos, né? Na primeira música, A Cogito Ergo Sum, tem um solo lá que é tipo Haistakappa Vitu Jo, que é tipo Smell the Fuck Already. E, tipo, o cara deu um nome pro solo dele. Eu acho que tem outra música que tem um outro solo. Eu acho que é na Nothing Sacred. O solo chama Suck This. É, tipo, uns bagulho meio quinta série mesmo, né? Mas a intenção sempre foi um pouco dessa. Mas como eu disse, reouvindo o disco hoje, cara, é cada riff mirabolante que tem nesse disco. Tipo, a Post Eclipse Era, pra mim ela tem, sei lá, um dos melhores riffs da história do Impala de Nazarene, o que já classifica para ser um dos melhores riffs da história do black metal. Olha o hype, né? Olha o hype, A né? música Nihil só tem riff mirabolante de novo também. Aí tem aquela How the Laughter Died, que é uma música mais cadenciada, né? Apesar de ter aqueles riff com palhetada, abelhinha, balalaika e tal, é a música lenta do disco, mais por conta da bateria do que necessariamente por conta das guitarras, que é a balada do disco. Balada. Não sei se falar balada é um troço muito. É, mas assim, o Impala de Nazarene é uma banda que tem essa coisa também, né? Essa música, a How the Laughter Died, ela fala sobre depressão e tal. Eventualmente faz alguma referência. No Suomi Finland Perkele tem a Blood is Thicker Than Water, que é a música de amor do Impala de Nazarene, que é a música que o cara fala que vai se matar porque a mulher não quer. Assim, que ele tá perdido nas lembranças de amor, assim, e por conta disso faz ele querer morrer. Ou seja, o Suicidal Black Metal começou no Impala de Nazarene lá 5 anos, 6 anos antes do A Basic Hate ter lançado o primeiro disco. Enfim. E cara, a letra, a gente tava falando de letras desse disco. A própria letra da Nihil, ela tem umas frases maravilhosas, né? Tipo, quando tudo na vida é uma merda, exceto mijo. E tipo, suicídio não é a solução, mas permanece uma ótima opção. Eu acho, tipo, cara. Então, as letras deles, cara, Cara, é tem maravilhoso assim, isso. a gente Você falando me de desculpa, cara. Eu apologia, gosto tem uma demais. apologia ao suicídio, né, cara? Até apologia ao suicídio. É. O cara faz apologia do que não deve, né? No, no, no... Rogério, depois que você falou aí a respeito do bico aí, ficou assim, eu vou dormir com esse barulho, cara. Depois você me manda essa entrevista, eu preciso ler isso aí. Mano, pode deixar. Porque assim, na boa, cara, nossa. Tem nesse disco também a quarta música, né? Que é tipo, Cu de Anjo continua sangrando. Tipo, Angel Rectum Still Bleed, The Return. que ela faz referência à quarta música do Rapture, que é o disco que veio antes, que é o Angel Rectum's Do Bleed. Sim. Assim, o Rapture e o Latex Cult são os que vieram antes. É uma continuação, né? Parte 2. Assim, e, cara, você vai ler a letra dessa música, bicho, o Beto vai lembrar aqui comigo, ela é tipo a versão gringa da orgia do Impuro. Eu não sei se nossos ouvintes vão lembrar do Impuro, que é uma banda de Santa Catarina. Quase ninguém lembra do Impuro, além da gente. Eles tinham essa demo orgia, que pra mim é uma das grandes demos do black metal nacional dos anos 90. Eu acho que o vocal do Isami lá é um troço... Qual que era o nome dele na banda? Morto? Era Morto. Morto. Jesus, venha fazer parte dos meus sonhos. Farei de ti a réplica de Madalena. O cara quer comer Jesus na letra, bicho. Puta. Pariu. Não, e aí, cara, é foda. E tinha um vocal muito peculiar dele, né? Que parecia, sei lá, era gritadaço, assim. Era quase Cradle of Filth de tão agudo. A propósito, a gente falando aqui no Penas Arena, não podemos deixar de citar, e do Impuro, né? É, a gente não pode deixar de citar uma das bandas que tem muito a pegada também, e que também é uma banda fanfarrona, que usa as letras pra agredir e pra ser zoão, que é o Filho Inigrante Infernalium, né, cara? Ah, com certeza. Que é tipo o filho, da blasfêmia. O filho português do Empanas Arena, né? Cara, mano? E o filho total do outro lado, né? Que o filho é a banda mais anarco do mundo. Você vai ler as entrevistas com o Bela Thauser. É só o cara falando mal de nazi, falando mal da direita, falando que o metal pra ele sempre foi liberdade e que gritar satanás num país católico como Portugal é, tipo, o ato mais anárquico possível, assim. Só que ele faz isso de uma maneira super inteligente, né? Uhum. É o fino da blasfêmia. Cara, como a gente tava falando de Impuro, de Impala de Nazarene, e falando de Santa Catarina, também é importante lembrar o Oscar Obsceno, né? Que é o Impala de Nazarene nacional. Sim, com certeza. O Body Hurting Art, que é um dos grandes discos brasileiros ali. E eu acho que vai ser relançado em vinil agora. Vai sair em vinil, umas postagens, vi uns rumores a respeito disso. Parece que é verdade mesmo. E sabendo mesmo. Que vai sair em disco, é. Imperdível isso aí, cara, imperdível. Imperdível. Já fica aí nossa indicação de antemão. Saindo aí, todos têm que prestigiar Jesus Gay em alto e bom som. Hail the Lesbians. Vamos voltar ao assunto aqui que a gente tava falando, cara. Essas mensagens, essas letras e tal que o Impala de Nazarene faz é sempre um troço muito... Ainda que polêmico, é um troço que soa engraçado, soa divertido quando você lê. Você vê a Wrath of the Goat, que volta essa temática de bode que eles sempre tiveram, cara. E, tipo, é uma banda que basicamente todos os discos tem música sobre bode, saca? Tipo, não falha um, com certeza. É, não falha, não falha. Algum bode dá as caras aí. E o disco Chama Nihil, ele tem essa... pegada, tipo, todas as músicas falam, tudo é uma merda, nada importa, foda-se, que é, no caso, o niilismo de quarta série. É. Né? Você vai ver as bandas que levavam o niilismo a sério na época, tipo o Judas Iscariote, você vai ler as letras do Judas Iscariote, é um troço totalmente nietzschiano, heideggeriano, aí você vai pro Impala de Nazarene, é o cara, meu, foda-se tudo, vai tomar no cu e morre aí, tá ligado? É tipo antítese. Sim, mas assim, o que me parece, eles, em relação a essa coisa de letras deles e tudo, me parece que a partir do Road to Octagon, eles começaram, me parece, a assumir um outro tom, né? Ficou uma coisa mais voltada pro satanismo. Parece que eles deixaram um pouco de lado algumas polêmicas assim nas letras, pelo que eu tava lendo, assim, eu não... Cheguei a acompanhar muito os álbuns deles, mas pelo menos a partir de 2010 ali, parece que a coisa mudou um pouco. Cara, os tempos são outros, né? Eu acho que eu parei de acompanhar de fato o Impala de Nazarene com Pro Patria Finlândia. O Manifesto eu ouvi quando saiu, mas assim, pouca coisa. Que, enfim, sei lá, né? Foi uma época que eu meio que parei de acompanhar as bandas nas versões contemporâneas dela. Porque foi uma época que eu, tipo, meu, não, beleza, né? Nunca vai superar os clássicos. E eu ficava, sei lá, reouvindo mil vezes o Ugra Karma, que pra mim é, sei lá, um dos maiores discos da história. Mas assim, são tempos distintos, né? É tudo meio que se adequar ao Zeitgeist. Ainda mais os caras sabendo as implicações que tem hoje em dia, eventualmente falar uma coisa ou falar outra. Mas a gente tem que pensar também que, cara, faz o quê? De 2010 pra cá, eles lançaram dois discos, que foi o Road to Octagon e o Vigorous and Liberating Death. Depois disso, não lançaram mais nada, né? Tirando um EP que saiu depois, com duas músicas, sendo uma cover de Motorhead e tal. Não saiu nada, a rigor. É verdade. E vamos falar sobre o assunto imaculado, que não poderia deixar de ser, Da que é a capa. capa do disco. Mas, cara, eu vou só falar um troço aqui, que, assim, como não poderia deixar de ser, como tudo que a gente falou sobre o Impala de Nazarene sendo polêmico aqui, a capa desse disco não poderia ser diferente. Essa capa foi feita por um artista francês chamado Jean-Pascal Fournier. Foi o cara que também fez a segunda versão da capa do Ugra Karma, já que a primeira capa do Ugra Karma tinha sido censurada. Óbvio, né? E, cara, eu tava vendo aqui outras capas que esse Jean Pascal fez. Ele fez uma capa pro Benighted, Rogério. Ah, não. Cara, lá em Mas eu não curto, 2002. gente. Então, lá em 2002, eu até esqueci o nome do disco do Benighted que foi. Mas, bicho, se você vê a capa do Benighted, você vê a capa do Ugra Karma, é tipo a mesma coisa, saca? Galera pelada, morta, com máscara de gás e tal. Do Nihil, né? É, do É, Nihil, desculpa, capa é. do Rio. É, se vê a capa do Nihil e vê a capa do Benighted, é a mesma coisa, assim. Ele também fez a capa do Diabolical Masquerade, do Phantom Lodge, e também fez umas capas pro Mystic Circle, que pra mim é a banda mais ridícula da história do black metal ali nos anos 90. Nossa, é muito tosco, cara. Aquilo é tosco É, demais. e mais um Aquilo monte é de outras realmente. capas com as bandas das prateleiras de baixo, prateleira do meio do metal ali. Mas, cara, a questão é a seguinte: esse Jean-Pascal Fournier, no ano passado, bicho, logo no começo da quarentena, ele foi preso, suspeito de assassinar o pai de 80 anos, depois de dar uma flechada na cabeça dele, Uma flechada. desmembrar o corpo dele e tentou se suicidar na sequência. Se você entra no Facebook desse Jean-Pascal Fournier, a galera tá falando: ô, bicho, você é doente mental, tá ligado? É uma galera: ô, não julga não, o cara tava com surto Atenta, psicótico. só para tentar entender, houve uma tentativa de suicídio, ele não conseguiu consumar o O autoextermínio. suicídio. Ah, também, né? Você Não. lança uma Não. flecha, corre lá na frente para pegar, não sei como que você morre, não tem jeito. Pô, o Não, cara mas deu uma flechada na cabeça do pai, esquartejou o corpo e tentou se suicidar, bicho. E não Cara. conseguiu? Porra, como assim? O É. cara tá Não, Mas você mas acha? aí, porra, Com certeza ele bizarro, tinha né? ouvido a Nihil antes disso, com É. certeza. Não sei, cara. Nossa, Eu, pode. assim. Acho que começou a levar a sério as É, capas é. dele, não sei. Não, mas nesse Ele caso aí tava eu não consigo procurando. levar na brincadeira, não, Mas a bicho. capa do Nihil é É, a capa do sensacional. Nihil é maravilhosa. Ó, a capa do Nihil tem bode. Parece que eles estão dentro de uma usina, assim, fabricando as peças de automóveis e na putaria, né? Um negócio muito Cara, tem louco. um cara com a máscara de gás onde seria o pau dele, assim. Eu não sei nem se é um cara ou se é uma mulher que teve os peitos cortados também. Que pode tudo ser. Aí tem umas cenas Né? de sadomasoquismo, uma mulher amarrada numas correntes, né? Cara, essa capa ela é fantástica, né? Ela tem um apelo Aliás, boa visual. parte das capas do Impala de Nazarene tem essa Tem. coisa bem pesada, Cara, né? todas as capas dele são muito Essa aí boas. ilustra total, é totalmente agressiva essa capa aí, agressivinha pra caramba, né? Não, todas as capas dele são muito boas. Mesmo a do Suomi, que é só o brasão lá, o leãozinho da Finlândia, também eu acho um clássico, né? O pretão com dourado. E ela foi até relançada recentemente, Tem mas, uma versão dela bicho. branca, né? A capa do Rapture talvez seja a que eu menos gosto, né? Que é tipo o I e o N, assim, um. O Impala de Nazarene tem o tipo das capas assim de álbum, que era o que a gente lá na década de 90, a gente tentava arrumar camiseta para ir para escola só para chocar todo mundo, para ficar levando fumo dos professores, ser chamado para É, diretoria, se você falar né? isso aí É pro isso. Mika É, Lutz, ele justamente, vai falar para você, justamente. com certeza, então meu trabalho foi bem feito. Eu fiz o que eu queria. Bicho, a capa original do Ugra Karma, ela foi censurada porque fazia, sei lá, piada com os deuses indianos lá, sei lá que porra que é aquela. Exatamente, cara. E aí, que era Kali Yuga, sei lá. E aí, na capa refeita, velho, que já foi refeita justamente pelo cara que eu falei, o JP Fournier, Sim, né? Que é essa escola é, já diferente. pega a mesma temática e já enfia umas máscaras de gás pro meio, né? Pois Já é. Já tá com o pentagrama, pentagrama ali. que eu acho, por sinal, uma capa muito mais legal. Acho que a capa é linda. Você é louco, nossa. Tanto é que o Bruno, amigo meu lá, até tatuou no peito essa Mas porra. ela é digna de uma tatuagem, com certeza. Pois é, pois é. É muito E bacana. cara, assim, vamos partindo aí pras considerações finais. Mas agora eu quero fazer a pergunta que não quer calar antes da consideração final. Ou perguntar pro Rogério. Rogério, mas aí assim, com esse posicionamento dele, assim, você acha que você consegue ouvir e gostar da banda ainda, ou você meio que desencanou da banda por conta dessas polêmicas todas, assim? É, cara, eu normalmente, como eu tenho essa visão, eu costumo desencanar, sabe? Quando a banda entra Umas ideias erradas. numas vibes dessa, e o cara, umas ideias muito erradas. Pelo Não, menos esse sou entendi. eu, entendeu? Eu entendo que a gente tem aquela dificuldade, acho que é uma discussão muito recorrente, né? Que, inclusive, uma vez, há muito tempo atrás, eu li um artigo muito bom que dizia o seguinte: o que fazer com a arte de pessoas monstruosas, sabe? Tipo, que, cara, ele tem isso explícito, né, na arte dele. E existem pessoas, por exemplo, que são artistas consagrados de diversos meios, por exemplo, que talvez não tenham isso explícito na arte, mas são pessoas monstruosas. E eu, honestamente, eu não sei qual é a dele realmente, porque pelo teor da entrevista dele, pelo que ele fala, eu sinceramente, eu não sei se isso é sério, se não é, porque hoje em dia a gente está num mundo tão surreal, na minha opinião, somente a gente que vive aqui no Brasil, que a gente não sabe se essas pessoas estão realmente falando sério, ou se isso é só, sabe, eu tô falando um monte de bosta para chocar, mas na verdade, né, É, na verdade a gente enfim, já tá numa cara, isso situação, pelo a menos gente tá numa assim é o que situação eu acho. tão surreal que tem hora que a gente não sabe se tá vivendo uma realidade mesmo, né? É, ou se a gente caiu num buraco pra uma dimensão esquisita aí, porque tá realmente complicado. É, Agora, de não, fato, assim, eu te entendo. musicalmente eu sempre achei os caras muito bons, assim, em termos, assim, musical, né? As letras dos caras, quer dizer, exceto por essas músicas deles que tem esse tipo de polêmica, o resto eu acho que cai daquele satanismo tosco e do bode mesmo, aquela coisa é extrema. Então, para mim, eu honestamente fica difícil. Quando eu vejo esse tipo de coisa nas bandas, a minha tendência é fazer o seguinte: ó, cara, eu não vou mais escutar. Eu acho que, sabe, eu acho que aconteceu isso também com bandas como mais conhecidas, como foi o caso lá do Pantera, com aquelas babaquices do Phil Anselmo, sabe? Que eu olhei aquilo e falei: meu, ó, brochei. Eu meio que dou uma brochada com as bandas, sabe? Quando é assim. Então, Entendi. essa é a minha Eu opinião, né? entendo teu ponto. Teu ponto, assim, você já tem isso dentro de você. Você não consegue, às vezes, separar É, não como. a arte, o artista. Diferente do Alex, que ele tem isso, mas quando convém para ele, não é verdade, Alex? É Não, verdade. mas depende, né? Existem níveis aí, né? Não, Eu acho que eu tô brincando. É só pra fazer uma polêmicazinha. não, o Mas nível é o seguinte: se o som é ruim, eu passo pano. Quer dizer, eu não passo, né, no caso. a questão aí, eu acho que foi uma discussão que a gente teve até no episódio do Pantera, que a gente tava falando. Eu acho que pra mim tem um limiar, que é a questão de quando isso tá, de quando esse tipo de coisa tá explícito dentro da arte do cara. Uma coisa é o cara, sei Entendi. lá, dar entrevista e ficar falando esse monte de bosta, entendeu? Outra coisa é ele É que colocar isso dentro muitas da vezes música, aí realmente é sim, difícil para mim. às vezes você pode, por exemplo, a gente tá falando sobre um cara que tem ali essas ideias explícitas, né? Então você vai ouvir, você já sabe que tipo de pensamento, ou mesmo que seja de brincadeira, que tipo de ofensa que aquilo tá te trazendo. Ao contrário de, às vezes, você pode estar assistindo, não vou citar nomes, mas tem um diretor hollywoodiano famoso, por exemplo, que você tá lá assistindo o filme dele, muita gente esteve lá assistindo o filme dele, e o cara era um pedófilo, né? Então, assim, você nunca nem. Você nem. Você, muita gente sabe, muita gente não sabe. Eu amo aquele filme, mas mal sabe que tem um monstro por trás daquilo ali. São coisas, né, dessa vida tão contraditória que acaba... Eu, no meu ponto de vista, se você ficar... não, aí é questão mesmo de opinião, eu entendo totalmente. Assim, mas eu não conseguiria começar a... Se eu começar a fazer isso com um, eu teria que fazer com todos, porque eu não conseguiria evitar, entendeu? Aí, por fim, eu ia estar, assim, ficando louco, eu acho que eu ia perder o sentido e muito, quase metade das coisas que eu tenho aqui eu ia ter que picar o pé, então eu já nem começo. Uma coisa que, pra mim, assim, é interessante até do que você falou, puxando o gancho pro que eu tava relacionando, né, é que uma das coisas é... Legal, os caras têm isso explícito, né? A vantagem a única vantagem, digamos, de estar sendo explícito é que você pode simplesmente olhar e escolher, falar, olha, cara, não vou ficar numa nessa. Eu acho que deve ter sido muito pior, né? Pra quem foi no show de uma banda como Pantera, ver o Fio Anselmo subir no palco e gritar White Power, né? Ah, mas o Fio Anselmo sempre lá, foi tipo, um babaca, mano, né, velho? E outro, merda, o cara ser surpreendido, né? Não, eu entendo, o cara ser surpreendido, né, e falar de uma coisa que vai totalmente contra o que o cara acredita, eu entendo totalmente, é muito mais fácil ter a verdade explícita pra você financiar, porque a gente acaba sendo um financiador quando você compra um disco, então é muito mais fácil você entender pra onde você tá direcionando o teu dinheiro e tua energia, né? No disco original do Impaled Nazarene, a letra da Zero Tolerance nem vem escrita. Na minha só versão, tá escrito pelo menos, lá, Lyrics, Lutinem, Music Live. Censuraram a letra. Exatamente, mas assim, se você pegar... eu inclusive, tive dando uma repassada aqui. Tem outras letras do Impaled Nazarene que, assim, são bastante ofensivas, quase ao mesmo ponto. Então, assim, talvez ela ficou estigmatizada por eles terem sido censurado essa letra, enfim. Mas se você fizer passar um pente fino ali, cara, isso salva muita coisa. Eles são... É o famoso agressivinho mesmo e tá com pau, velho. Tô aqui pra causar polêmica, né? Eu acho que pelo menos até ali o pró pátria, você deve achar sempre alguma coisa bizarra no meio disso daí. Eu acho que só depois do pró pátria que a coisa saiu um pouco, ficou... Uma coisa mais abstrata, voltada ali pro satanismo. O Manifesto mesmo tem uma música totalmente homenagem ao suicídio. É um negócio assim, olha lá essa. Exato. Então, assim, já é uma coisa que é realmente complicada, né? Então, assim, eles continuaram agora no último, que tá mais pra esse satanismo assim mais puro, assim, sem muita ofensa em si. Mas, cara, continua, eu acho que continua fanfarrão. Vamos esperar. Eles estavam gravando esse ano, cara, né? Vai vir um disco novo. Não, mas falando em fanfarrão, tinha até aquele... O clipe que tinha as cheerleader com umas AK-47. Eu esqueci qual clipe que era. Não sei se era da Carmageddon War. Carmageddon Death Squad, porra, né? Velho. Você vê aquilo e você fala, velho, já saquei tudo, né? Olha, sinceramente... Sinceramente, eu fico curioso, cara, para quem estiver acompanhando o podcast, para dar a sua opinião sobre essas questões aí, viu? Para ver o que o pessoal vai falar, não sei, né? Apesar de, né, como o Alex falou, a gente tá aí com pouca gente ter escutado, né? Não, tamo aí, a galera já cancelou a gente nem sabe já, Rogério. Já foi cancelado, já era. Eventualmente as pessoas concordam com o Victor, né? Ou não, né? Ou a culpa é dele de falar que o Dissection não é black metal, a galera desistiu. Falou, não vamos ouvir, não. Falou. Atitude totalmente compreensível, diga-se de passagem. O que mais que eu ia falar, cara? Eu até esqueci o que eu ia falar, se é que eu tinha alguma coisa pra falar. A gente ia para as considerações finais, né? Não, a gente já tá nelas, né? Muitas coisas são ditas a rigor em relação a esse anticomunismo, né, do Impaled Nazarene e tal. Só que, cara, muitas pessoas têm que entender qual é a diferença de ser anticomunista num país como o Brasil do que na Finlândia. Na Finlândia é um troço arraigado, que os caras se lembram sempre da guerra contra a União Soviética. E, tipo, os heróis maiores da Finlândia são os caras que defenderam o país da invasão soviética, em especial lá o Morte Branca, que é o conhecido lá como o maior franco-atirador do mundo, que é um cara que sozinho matou mais de 500 negros do... Matou 700. Do exército soviético. Foram mais de 700 pessoas que ele matou, cara. Sozinho, cara. Sozinho, velho. No meio da neve lá, o cara entocou no meio da neve com um rifle sem mira pra não dar reflexo. enchia a boca de gelo pra não sair fumaça e pregava fogo, bicho. Tá, que pariu. E aí perguntaram pro cara, cara, como que você conseguiu matar tanta gente? Falou, ah, velho, cresci matando pato. Matando. O ser humano bateu é um alvo patinho, muito maior, tá ligado? Urso lá, né? Aí você fala, caralho, velho. E assim, isso é meio que arraigado, assim, na cultura nacional. Você imagina o perigo você passar a perder esse cara fantasiado de pato, então. Não, que... e outra, você vai nos países, assim, tirando a Rússia, né? Mas você vai nesses países que formaram a cortina de ferro ali, tipo, a própria República Tcheca ou na Polônia e tal, velho. Cara, o sentimento anticomunista, ele é inacreditável, assim, por conta do que foi o socialismo na história recente, no século XX. Então, assim... Uhum, entendi. Uma coisa é você falar no Brasil, o cara falando isso, ah, não, isso tá indo contra determinados valores que necessariamente eu identifico. Mas isso, obviamente, não quer dizer que ele vai estar aliado com, sei lá, com a cultura vigente da direita que a gente vê rolando no Brasil e tal, porque são coisas distintas, saca? Eu acho que é só o inimigo que é o meio comum, aqui, assim, o pessoal acha duas coisas diferentes. O comunismo é a Venezuela, Cuba e a Bolívia, e você pega o sujeito na rua, você mostra o mapa mundo e pede pra ele apontar onde fica esses países. O sujeito não sabe nem apontar onde fica e quer falar da situação política e econômica de países das quais ele não sabe onde fica, né? Então é complicado, cara. Isso tem aqui no Brasil, isso, né? Uhum. Lá da Europa, foi o que você falou, eu não tenho consciência de como é a... Eu nunca fui, né, para esses países aí da cortina de ferro, então eu não faço ideia como é que seja a situação lá, né? Cara, mas eu a galera é atrasada, bicho. É só o que mas você eu imagino entender. Que a coisa é meio complicada. Não, né? O conservadorismo ele é patente, assim, em todos os tipos, todas as castas da sociedade, mas por motivos distintos e tal. Não estamos entrando nesse mérito também, né? É. Vamos partir para as indicações. Rogério, se você tiver alguma aí, já manda bala. Essa semana eu não tenho nenhuma indicação, porque eu tava de férias, eu não fiz absolutamente nada nas minhas férias, eu cumpri o meu sonho do ano todo, que era ficar 15 dias sem fazer nada. Eu fiquei simplesmente em Parabéns. Casa, sentado, virei um couch potato e é isso. Parabéns. E agora que eu tô... Esse ano eu nem saí de casa ainda, bicho. Eu não pisei na porta da minha casa. Já estamos no dia 6. Puta pariu. Beto, você tem recomendações? Cara, vou recomendar uma banda que eu vi num festival online recentemente agora, dia 25, 26, Natal, sei lá que porra que é. É um festival de 2 dias online que teve o Vulcano, Vazio, que é o Underground Stream Online. E aí eu vi essa banda lá e tipo, falei, cara, que cara foda. Que é Baga, não sei se a pronúncia é essa mesmo. Ah, o Baga lá do Rio. Assim, vou ser sincero, não tive ainda tempo de ter contato com a discografia deles e ver como que soa em estúdio. Eu gostei bastante vendo através desse festival, até porque pensei aqui em outras bandas, sei lá, fazer alguma recomendação de CD, disco e tal, mas eu falei, não, eu vou pôr uma banda que me pegou... Do nada, assim, eu tava ali assistindo meio que fazendo outras coisas e de repente eu falei, nossa, que banda bacana. E é o Baga, death grind, bem ríspido mesmo. Grindeira total. Ainda quando eu tava ouvindo, pensei no Painless Arena, eu falei assim, nossa, tem umas partes que brinca ali próximo ao black metal que me remeteu ao Painless Arena. Aí hoje, na hora que a gente foi fazer aqui, eu fiquei pensando, não, tem que ser esses caras. Porque realmente eu achei bem bacana. Depois vou ficar devendo falar mais sobre a banda, mas assim, vale a pena dar uma conferida, tá? No, na discografia, enfim, eu não tive como fazer isso ainda, mas eu achei legal. Boa. Eu tenho duas indicações que são... Elas vão geralmente na contramão do que costumam ser as minhas indicações, né? Porque eu sempre costumo indicar discos contemporâneos, mas agora eu vou indicar discos antigos, ou, sei lá, um pelo menos é bastante antigo, mas de uma banda que pouquíssima gente conhece, apesar de ser o cult, que é uma banda alemã, o Satogwa, que é o disco Trans Can't Weep, que, cara, é a imitação perfeita, assim, exata do Impala de Nazarene. Eu sei que o nome parece meio bizarro, eu vou linkar depois. Eu acho que pessoas que não conhecem o Satoru... Rosana Bizarre Rosana também, Bizarre, né? Também. E eles até saíram, né? Tipo, depois de uma compilação. Essa é uma compilação recente. Do... Por onde anda essa banda? Ou esses sei, caras? Bicho, eu não sei, eu não faço ideia de... quem que são os caras, não sei quais outras bandas que eles têm. É uma banda meio obscura, né, cara? É uma banda obscura que era cult, pelo menos naquela época que eu lembrava, que era tipo... A gente falava já, ah, porra, bandas que parecem Pale Nazarene, e do nada surgiu alguém lá com um disco que tinha sadomasoquismo e coisas do tipo, que não era o Ósculo Obsceno, que era o Tsatogwa. Enfim, bandaça. Bandaça, nunca soube nem pronunciar isso aí. Não, eu também não sei se eu tô falando completamente errado, Tsatogwa. Tá melhor do que a minha pronúncia, eu tenho certeza. É, mas não sei também não. E, eu cara, acho que eu falava de Tsatogwa. É, não, tudo bem, tudo bem. Ofensivo também, né? Como tem que ser. O sadometo, como a gente chamava antigamente. E cara, o outro disco é uma indicação que eu até te fiz uns anos atrás, Beto. Nem sei se você vai lembrar dessa banda, é uma banda chamada Nihil Domination, e o disco deles chama Sado Perverser Goat Insulter. Ou seja, não lembro, zerou não a lista de todas as palavras possíveis de se usar, que não foram usadas no pseudônimo de ninguém no Blasphemy até agora. Sado Perverser Goat Insulter, que é um nome pra mim maravilhoso. Né? Nossa senhora. Vai, daria certíssimo ali pra mais um membro do Blast, com certeza. Eu tenho certeza que eu te mandei isso em algum momento da vida, Beto. Vou até achar de novo onde eu te mandei isso e vou te mandar novamente. Você sempre você vai me manda isso, aí, isso vai pirar. Eu sempre falo, continue mandando. Nem sempre eu vou conseguir ouvir tudo, porque, cara, é, às vezes não dá tempo, mas é, as recomendações não, é que porque, vem, cara, geralmente já, eu já vou, que eu sei que é bem direcionado. Eu já sei, né? Eu já sei, né? Já sabe o que gosta. É 20 anos trocando disco aí, que a gente tá nessa, então é já, isso, um já sabe o que vai agradar o outro. É, bem por aí. Mas enfim, é isso aí. Eu preciso mais uma vez falar aqui, pra que todos nos sigam nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook, /ou/ Canet Walkman. E indique pros amigos aí, porque se a gente não tiver ouvida, a gente vai eventualmente parar. O Victor já largou o taco. E como o Victor é o patrão, se ele parar de pagar o servidor, aí não tem mais mesmo, e aí fodeu, e aí foda-se também. Pois né? É, cara. Eu tô aqui, fazendo diversão, aqui ouvindo, tá bom. Estamos nos divertindo. É. Se alguém tiver alguma dica aí de formato pro podcast e tal, e achar que eventualmente o nosso formato ele já tá meio quadradão, antiquado, e falar, cara, façam outra coisa, eventualmente fica legal. Vai que, né? Eventualmente a gente tem aí alguma outra pegada. No entanto, se a gente pra animar mim, aqui, a gente volta em breve. Quando você estiver me chamando pra falar de rock e metal, mesmo se não for nem pra gravar, pode me chamar. Tô na mesma. Tamo junto. É, tá na mesma, porque é a única coisa que eu faço da minha vida, basicamente. Que a gente sabe falar também, né? Exatamente. Valeu, gente. Então, um abraço aí, é pessoal. Isso aí, grande abraço. Valeu.